Bahia. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não digo, não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal. Eu não minto, não minto. Estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto. Tudo certo, tudo certo, como dois e dois. Vocês estão vendo esse clima assim de informalidade, talvez. É, porque a gente tá informal. Completamente, garoto. Tá ok, Bruce? Right?